todos, outro 95 tá presente, Otinho tá no 0, 1-1. Vamos voar, Lima, Marco Foxtrot. Salvador com 399 para o acionamento, a cópia, 360 Congonhas. 399 Congonhas, meu número 1 para a cópia, só em frente, gentileza, 1011, Quebec em curso. Obrigado. Mantenha agora as instruções para iniciar a decolagem, o Lima Mike Fox. Mantenha agora. 1925 no solo aos 3-1, libere direito no solo, 1-2-1 no decimal 9. Libere direito no 219, gol no 925. Azul completamente visual, é qual Fox? Torre 1895, é qual Fox? Obrigado, boa tarde. Chiné 6314. Ali mantém, reporte pronto para iniciar a decolagem. Chiné 6314. Chiné 6314, fica mais 30 segundos após. Ok, então mantenha a ponta de espera agora e reporte pronto para iniciar a decolagem. O Chiné 6314, agora totalmente pronto para a decolagem. Então ali decola, pistão no zero, vento 1, 1 no 0 graus e no 0 nós. Libra alinhar e decolar pistão no zero, Chiné 6314. Eco Zulu November, decolado aos 3-2, controle transfer 120 decimal 8. Está presente, controle de Salvador, 120 decimal 8, Eco Zulu November. Oscar, estabilizado no IDS. Boa tarde, mas não é a torre, é 1895 a frequência da torre. Desculpe. Oi. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, prossiga direto, destino, 1055 e quando possível estimado para o pouso. Autorizado direto, destino, subindo para o 055. Está estimando pouso, voo 15 da próxima, senhor, Eco Zulu November. 1-9, 1-5, copiado, Eco Zulu November, reporte atingindo o 055. Contará atingindo o 055, Eco Zulu November. E abrir a esquerda aqui, pra uma base pela direita. Confirme, tá pronto o cancelamento? Afirmo. Cancelado 233, autorizada presente, curva esquerda, base pela direita do 17, chama na final pro pouso. Mas na final da 17, o eco ao voz. Visual do tráfego da aeronave TAM, após prossegue a Juliette, portão 9, gol no 925. Paulo Salvador, boa tarde, aqui é o Golfo Tango Uniforme. Uma chamada solo? Boa tarde, aqui é o Golfo Tango Uniforme, posição número 6. Golfo Tango Uniforme, boa tarde, confie. É, fazendo teste de rádio, 5.5? 5.5, alto e claro, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Alfa travado, eco, alfa, não, Alfa Romeo, eco, alfa, ótica. Autorizado pouso, ficha no 7, vento 1, 1-0 graus, 1-2-9. Autorizado pouso no 7, eco, alfa, ótica. Oceana 63, 1-4, decolada 3-4, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 2-0, decimal 8, Oceana 63, 1-4. Controle Salvador, boa tarde, Oceana 63, 1-4, faça 1410 no perfil da Momo. 340, Momo, vigilância, Momo 395, corrigindo. 55, pode esperar pronto. 340, perto da Momo. 155, próximo, pode esperar pronto. 3155, autorizado ali, manter, pro 0. Ali mantendo, 0, são 3155. 399, autorizado para São Paulo, Congonhas. Nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita, saída da Eoleta, após o direto bridge, onde intercepta pelo Zulu 1-6 até Brava da Zulu e sai conforme a rota do plano. Aciona 5006, controle 1-2-0, decimal 8. Aprovou 360, conforme. Decola da pista 10 com curva direita, saída da Elzeda, depois vai voar Brit, Amper Zulu 16, Bravo até o Zulu, depois com o Fábio Plano. 5006, 120.8. Mike Fox, conforme então, comprou a norte, vento no 20 graus, no 2A, sem interferência com os tráficos na Oscar, reporte para do Sol. Eco Alfa Oscar, no solo 36, autorizado táxi até o pátio 5, acesse na frequência livre. 3155, livre de decolagem, zona 0, vento no 30 graus, zona 2A. Quebec, gol no 395, desça ao 060, a chegada é a Mari, dá presente pro destaque. Desça ao 060, Mari, foi destaque. Faz a diferença, Limão e Fox. Só vai dar, Fox. Agora você pede pro Fox. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Prisulo 10, até SMAP, após sair conforme a rota do plano. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após o voo direto bridge, onde intercepta Prisulo 10. Aciona 5012, controle 120, decimal 8, com 1077. Correto, pode quando pronto. Salvador, teria saída prevista do azul o 69 para a estrela da Campina? Sim, eu sou um EOBT ou menos. É, 1907. Eu não possuo o seu plano, mas 5 minutos. Controle, muito boa tarde, esse é o TAM 3155 da EL. Boa tarde, TAM 3155 da EL, suba ao 340 na saída da EL. 340, perfil, TAM 3155. E o número 10, decolador no 7, com primeira curva direita, corredor é Xé, Cristiano 0125, controle 120, decimal 8, Mike Econota. Livre frequência, até a próxima, Lima, Mike Fox Dot. Frequência livre, gato. Correto, mas que cuidado, então reporte para táxi a Torre 1 no 8 de semana 5. O que mais autorizado a decolagem da 17, vento 1 no 00 graus e no 2-9. Missão ininteligível, confirme para o solo. Voo 755, solicito autorização para confirme. No 755, informação com o CQ, back número 2 para cópia. Obrigado. Good afternoon, Whiskey Charlie Mike, radar contact, 68 miles, southwest Salvador, report ready for descent, fly direct to Mari, to intercept Mari arrival. É 973 para Campinas, 340 para cópia. Afirma. Autorizado para Campinas, 340 via Pro Zulu 16 até Bravo do Zulu após conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita. Saída da El Leda após voa direto bridge, onde intercepta o Pro Zulu 16 e segue conforme a rota. Aciona 5051, controle 120.8. Gente, autorizado 340 para Campinas, na rota do plano, saída da El, Leda Bridge, intercepta Amper Zulu 216, desculpa, Amper Zulu 10 até Bridge, depois Amper Zulu 16 até BLG, rota do plano. 5051, 208. Então, Zulu 6973, correto, depois quando pronto. Vai dar. Salvador, passando o 231, fugimento, acionamento na 14. Deixa câmbio controle em 120, decimal 3. Boa. Isso no 7 na 1-0, ele disse não é porta para ataque. O passageiro do 2231 está na 1-4, pushback acionamento. 2231, eu estou no tráfego da Sana 1-0. Já no puxe, está livre acionamento, bate para táxi. Então, 3107, colega, você pediu só para prestar atenção ao passageiro na remota 1-4, iniciando o puxe. Um, dois, meio, oito, cinco, minha três, um, quatro. 2545, 2085, minha três, um, quatro. 104, decolado 4-1, dá presente autorizado. Curva à esquerda para efetuar o cruzamento do campo. Mantenha na escuta, aguardando a transferência. Curva à esquerda para cruzamento, mantendo a escuta, 04. Controle, 120, decimal 8. 360, a rota do plano de voo. Prefeito da El Leda, bridge após interceptar pelo Luna 6. Responder 5025 e o controle 2018. Correto, e faz quando pronto para puxo azul 1755. Cortará o gol 1755. Corrigir o gol 1755. Guardião 04. Sente, Guardião 04, com a proa do corredor forte, transfere com o controle agora em 120, decimal 8. Proa do corredor forte, 120, decimal 8, Guardião 04. Controle, Salvador, muito boa tarde, Guardião 04, a proa do corredor forte, mantendo. Copiado, escuta permanente, Guardião 04. Escuta 04. Está aguardando transferência em de novembro. Guardião 04, confirmando o patrulhamento, corredor forte. Há tempo, senhor. Copiado. Para o táxi, o passageiro do 2231. Estamos com 66, 5 horas alternando Brasília. Passaria 2231, taxi via Patiuni, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 09. Ok, ponto de espera 1895, passaria 2. Pushback acionamento, tá? 3145, 4. 3145, aguarde para push. Tentou o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, comprando o corredor, mantém me escuta ainda aguardando transferência. Na sua escuta, aguardando, Índia November Alpha. Luiz, aguarde para cópia, informação Quebec, confere. A 3155, chame Recife em 1251, alterne 13395. 251-2395, obrigado, boa tarde. Até mais. Dia na memória, controle do corredor forte, transfere agora o controle 120, decima 8. Controle 1208, dia na memória alfa. Então, 3017, taxi via Patio 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 01. Recebe o tráfego da passarela da frente, o 3217. Taxi autorizado via Patio 1, Índia, seguindo passarela da nossa frente, batimento no 011, então 3217. Torre 118, decimal 95. 1077, cuida da sua equipe de som, repete para táxi, atenção ao tráfego da sangue, está passando a calda. Tá, tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha, decolado ao no 7, se afastando no forte centro do tráfego do Guardião. Estimativo, o Guardião está 500 pés, Índia November Alpha, está na posição de 1 hora a 2 milhas, mantendo 1000 pés para cruzar com separação e reporte a 10 milhas de Salvador, Índia November Alpha. Paciente, vai ficar atento ao mesmo, reporta 10 milhas de Salvador, o Índia November Alpha. 3560, Torre 18, 95, composto. Muito obrigado, senhor. Até mais. Quatro Salvador, 4206. 4206, desce ao 060, chegada Mari. Descendo da Mari, 4206. 3045, mais 5 minutos para o busto. 5 minutos. Paciente, o Guardião vai manter 500 pés. Ok, o Guardião 04 mantém 500 pés e reporte no Través Norte da Torre. Ok, Través Norte, 04. É que o Novembro confirmando transporte de enfermo. Passaria do 2231 no ponto de espera pronto. Para informar sem alerta, a frequência 12545 e alterne 12685. Cuidando com a equipe de solo para realizar o push adentro do Baixo 3? Não entendi, poderia confirmar? Condições, coordenar com a equipe de solo vai realizar o push um pouco mais atrás, adentrando ao Baixo 3, o 3145? Afirmativo, então vai fazer o push back no Baixo 3, né? 3145, com a parte granada compartilhada. Afirmativo, 3145 está livre acionamento, vai realizar o push de forma de modo a deixar a Juliette livre e vai apertar para o táxi 3145. Afirmativo, vai apertar para o táxi, vai deixar a Juliette livre, 3145. Está autorizado a 70, na fila da Mari, 3195. Whisky Charlie Mike, desce para 2000 pés, o ajuste 1011, reposta avisado no ILS. 3560. Tráfego em sentido oposto, não interfere com a aproximação, está aproximando para a pista auxiliar, rumo Chimango, não interfere. Centro Chimango, 3560. O Guarda 04, através do norte, visual com o carro na final da rua. Alright. S20 WebJet, redução para 2209, 220. 229, do S67. O Remenac Mike não atrasa com a reportagem de frequência 12345 até o regresso. Entrando no Campinas, confirma que é o bem autonomia? Estilo Zulu, direcionamento e após ataque. Guardião 04, realiza 1270 pela direita, reporte na final da nossa série. 2-3 pela direita, apontada na final, 0-3-0-4. 3-18-9-5. 18-9-5. Azul 4206, reduza para 229. Azul 4206, reduza para 229. 220-4206. Aguarde. Acho que o Zulu mantém a posição, aguarde para dar início ao táxi. Direção final da Almacete, número 4. O Whisky Zulu tem condições de taxiar e deixar a entrada da Oscar liberada? Então, por gentileza, conforme. Oi, o passageiro do pódio ali, vai manter? O 3145? Não aguardamos, está livre. Nossa. Passareiro decola de imediato? Afirmativo, senhor. Cresce decolagem, uma centena 10 nós. 1077. vai seguir a nave do TAM para o ponto de espera. Quando lá põe em 1.8.95, ajuste no 0.1. Após o pouso, liga Quebec, aguardando instruções. Na Quebec, 04. Realizar o push. Teve um problema no trator e está parado ali na entrada. Então você vai seguir atrás da aeronave da TAM. E no ponto de espera vai chamar a TAM em 1.8.95. O ajuste no 0.1, o gol 1.077. 3 mil pés. 3 mil pés com 1.011, o ED 6720. Iniciando, ainda bem que o senhor está vendo, que a colega aí estava difícil. Firme. 1.045, foi solicitado que o senhor realizasse o push para dentro do pátio 3, de forma que a aeronave que já estava no táxi conseguisse passar para o ponto de espera. Agora a aeronave está à sua retaguarda esperando o início do seu táxi. 18, no ponto de espera. Quem 3.2.7 após o pouso do Boeing na final, ali mantém. Após o pouso do Boeing na final, ali mantém. Piso 0 para 3.2.7. Ok, muito obrigado. Discovery à esquerda na proa norte. 3.60 a proa. Vai descer para 4 mil pés. Limitado por 20 milhas após Duna. 4 mil na proa norte. Limitado a. A 3190, se for possível, reduza para 220 nós. Fala após o Boeing na final da 10. Afirmativo 3145, confirma os dados. Afirmativo 1833055, até na capital. Taxi via Índia no ponto de espera, torre 1.8.95, ajuste no 0.1. 0.1, via Índia, 3.9.5. 8. Controle cordial, boa tarde, passaria do 2.2.3.1. Boa tarde, 2.2.3.1, submantenha 3.1.8.0, 180, na saída Momo. 180 na Momo, passaria do... Haveria a possibilidade de coordenar com a gente, senhor? É, após Momo voar direto a Barreiras? Iremos coordenar, aguarde. Muito obrigado. Controle 6720, pode voar Duna? E mais um minuto. Mais um minuto, o senhor pode voar Duna, 6720. Desça para 2 mil pés. Após um minuto, pro de Duna. Dois minutos, um minuto Duna, descendo para 2 mil pés, 6720. 0-3-0, Juliette, 3-0-5. Juliette, 0-5-3-5-6-0. 0-9, reporte Barita. Dona 3-9-5, Salvador 5-4, direita, solo, 1-2-1-9. Direita, solo, 2-1-9, Dona 3-9. Dona, reporte estabilizado, 6-7-0, descendo para 2000. Charlie Mike, status, localizer. Charlie Mike, complete approach, call tower 18.95. Up 8.95, Charlie Mike. Azul 4206, vai manter essa proa por mais 4 milhas após a sua proa de Duna. Desce para 3 mil pés. 3 mil, vai manter por mais 4 milhas após a proa de Duna, 4206. Mike. 3217, decolagem autorizado, uma centena 10 nós, ajuste 1011. Autorizado, decolagem iniciando 990, 3217. Zulu, ciente, mantepação. Limite localizador, extra para 4 mil pés. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, direto Manati, reporte 20 milhas. Atenção, excepcionalmente hoje, senhor, seria possível o Mike Eco Delta manter 500 pés até o Farol da Barra, após prossegue 1000 pés direto para Nantinho. Não há problema, mantenha 500 pés até o Farol da Barra e aporte mesmo. Prossiga. Espera, não, não, zero, pronto. Cliente, mantém a posição. Espera, tá, 3, 1, 9, 4. Passou 4206 já na proa de Duna, pode interceptar o ILS? A 206 autorizado, o ILS desce para 2000 pés, reporte está pesado. Reportar estabilizado, 4206. Salvador, boa tarde, está 3217, passando 1500 pés no perfil da DAEL. 360, DAEL Vigilância, está 3217. Pode voar DAEL, está 3217? Após 2000 pés, direto DAEL. Após 2000, direto DAEL, grato, está 3217. Luiz, 1109. Zulu, TEC colada de Salvador 56, controle 1208, tá, retorna. Equipe Toyota, aqui se livrando. 3145, visual com Embraer 110, sinal da 10. É 720. Abject, torre 1895. 1895, meia série já. Controle com aquele cordial, boa tarde, Papatango, Whisky, Kilo Zulu. Whisky, Kilo Zulu, sube e mantenha 1000 pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. Possibilidade de se afastar na radial 245, acendendo por 2500. Né? 245, Whisky, Kilo Zulu, mantenha. Ainda 1000 pés, aguarde para prosseguir na subida. Somente 1000 pés. Aqui, está atingindo uma fé do Esquilo Zulu. A 3190, desça para 3000 pés. Vai ultrapassar o localizador após ser aventurado para interceptá-lo. Meia 720, continue aguardando que está livre. Continua aguardando o livre, o M-720. TAN 3145, torre. Condições da colagem imediata? Filmo. Agilize manobras, ali mantém preparando o céu da colagem. Fala, azul 6973. No portal 3, do estacionamento. 6973, atento ao tráfego da Gol que vai parquear no 02, está livre, estacionamento pode parar táxi. Para o Gol no 02, está livre, parte táxi, o azul 6973. Autorizado para a Dileda, grato, está 3217. Em Salvador, 6620, 0045. Decolagem da 1-0, 3145. Meio 23. Aperto. 2-3-1. 3-1, muito obrigado. Oxiné 6-2-1-0. Desça para 4000 pés, 6-2-1-0. Confirma, 6-2-1-0. 4000 pés, 6-2-1-0. 4000 pés, 6-2-1-0. Azul 4206, complete a aproximação, torre 1895. 1895, 4206. 3190, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. E 11, vento no 20 graus, 129, pouso autorizado, 90. Sempre pouso, 90, 1011, web 6720. 4206, reporte no externo, 1011 no ajuste. E 11, portal externo, para 2006. Unload, Zeppelin and Mayfield, on and take off again. Roger, TT to the Marshall, Whiskey Mike, Charlie Mike. Roger, Whiskey Mike, 3, 1, 4.